Todos os anos a Câmara Municipal deste, que sou Presidente, que atribui uma verba por ano para o peditório anual da Liga Portuguesa contra o Cancro. E por uma razão extremamente simples. Porque todos nós temos consciência que todos nós temos pessoas que nós amamos e que vimos partir derivado a esta doença. Essa solidariedade existe em Oliveira do Hospital. Existe em Oliveira do Hospital por uma razão. Nós somos um povo bom. Somos um povo que podemos ter divergências e podemos ter ideias diferentes às vezes. Mas quando chega a hora de nos unirmos, nós somos um grande povo. Vocês são um grande povo, não é o vosso Presidente. Este projeto é um projeto importante. Eu gostava de vos motivar a que todos nas nossas freguesias ganhássemos uma grande corrente de darmos as mãos e levarmos este projeto para alertarmos as pessoas, aquelas às vezes com essas dificuldades que eu falei. Nós próprios podemos ser agentes dessa transformação, dessa mentalidade. É um projeto de cidadania muito importante que está a conquistar esta grande envolvência comunitária e que a Câmara Municipal não poderia ser de outra maneira, tem que apoiar e com grande entusiasmo. Não nos podemos resignar a encarar o cancro como uma fatalidade. Teremos que quebrar muitos estigmas que estão associados a esta doença. Seremos felizes um dia quando ninguém nos morrer desta doença. Muito obrigado.